Maravilhas daqui. E na edição de hoje do quadro Maravilhas daqui, vamos destacar uma maravilha muitas vezes desconhecida do público que visita o Parque Nacional do Iguaçu. Trata-se da usina hidrelétrica do Rio São João, a primeira hidrelétrica da região fronteiriça, inaugurada em 1942, 32 anos antes da assinatura do Tratado de Itaipu. Durante 15 anos, até 1957, a usina do Rio São João foi a responsável pelo fornecimento de energia elétrica para toda a cidade de Foz do Iguaçu. Já com a inauguração de novas fontes de energia, depois, né, a usina passou então a abastecer apenas o Hotel das Cataratas e as estruturas existentes ali no interior da unidade de conservação, e foi desativada mais tarde devido ao obsoletismo e também a uma enchente que atingiu a casa de máquinas, mas segue de pé toda a estrutura física ali, as instalações da usina do Rio São João, sem maquinário, claro, preservando aí parte importante do passado da nossa cidade. As visitas ao local, que conta com projeto de tombamento por parte do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, projeto ainda não aprovado, são restritas, mas a possibilidade de conhecer a usina pode ser consultada junto à administração do Parque Nacional do Iguaçu. Outras informações sobre a usina do Rio São João serão postadas em instantes nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, além do nosso site transamericafoz.com.br.